feito o que se fez. Os traços copiei do que não aconteceu. As cores que escolhi entre as tintas que inventei, misturei com a promessa que nós dois nunca fizemos, de um dia sermos. Yeah.